pronto para estrondar. A estrutura do inferno não vai aguentar. É. Estou preparado com meus aliados. Desse lado, Zona Leste, mandou o recado. Daí Pentecostal, JCR. Na moral, aqui é só pra quem merece. Jesus Cristo é a resposta, vê se não se esquece. Ter proceder nunca é demais. Se você consegue, você é capaz, capaz de procurar a paz interior. Zona Leste, esse é o meu clamor. Fiquem na paz do Senhor e continue firme. Quem tá ligado com a gente nunca desiste. Do Parque Savoy temos o Projeto Vida, com o Sérgio e a Thalita. Da cidade Tiradentes demos Mano e Itamar. Pra somar, é, agora é nós que tá. Com Felipe Gomes, é, tá ligado. Ele vem de lá do Parque Bancário e do Imperador, é, pode vir, vai, chega aí. Dan MC. Cheguei com humildade, mais um convocado. Salve Demarque, tamo junto misturado. Fazendo barulho, então fica ligado. Nas Zélia, banca forte lado a lado. Das ruas da Perifulo, louco, solta a voz. Muitos correm junto, alguns correm de nós. Ha ha ha, os desacreditados. Virando o jogo, time de aliado. É só moleque bom, fazendo acontecer. Então bola pra frente, usa dia pra vencer. Vestindo uma camisa, RAP, H2B, RZL, SP. O que eu quero ver é a paz reinar. Quebrada bem, vendo o sol brilhar. Os pivetinhos sorrindo, estuda. E oportunidade se adianta. Chega de ouvir, clique, clique. Existe som melhor do lado de cá. I love quebrado, eu vou declarar. Se Deus é por nós, quem será contra? Então se liga, Joe, e pira nesse flow. Digam rei, hey, digam ho, vem com nós, demorou. Pra somar, é nós mesmo que não fica pra trás. Guiado por Jesus, o príncipe da paz. Salve Demarx, tamo junto. Bem, você ouviu, você foi além, você sentiu também e te fez muito bem. Diz amém àqueles que compreendem que do gueto tem muita gente que luta por nós com força e fé. O meu salve vai pro homem ou mulher que consegue perceber que o que eu faço é com amor. Pode crer, o meu salve vai pra você. Do lado leste, meus agradecimentos pra Assembleia do Catarina, quarto centenário, lá do Colorado. Jesus Cristo é a resposta, eu tô ligado. Assembleia Bonfim e Missão Semente, Formosa de Jesus, lá tem muitos crentes. Todos com uma única missão, levar vidas para a salvação e restituição do ser. O meu salve vai pra leste, pro pessoal de Itaquera, São Mateus, Parque do Carmo, Imperador, Colorado, Vila Rica, Parque Savoy, Sinhá, Jardim Niva, Morro do Macaco, Parque dos Bancários, Quimal de Vila Carrão, Itapolis, Guarani, Jardim das Rosas, Vila Nova York, Vila Formosa, enfim, pra todos da leste, fique firme que a gente prevalece. Daqui Demarque, Jardim Machado, sou o guerreiro do Senhor, mais um soldado. Salve Dan, MC, tamo aí, junto, misturado, é assim, tá firmado.